essa morena me espera. E o barato? E o povo todo pulando, o povo todo gritando. Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo apertado. Mas mexe, mexe que é bom. E o povo todo pulando, o povo todo gritando. Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo apertado. Mas mexe, mexe que é bom. Vocês? Que é bom, tá todo mundo colado, todo mundo apertado. Mas mexe, mexe que é bom. E o povo todo pulando, todo mundo gritando. Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo apertado. Mas mexe, mexe que é bom. Olá, ora então, muito bom dia a todos e a todas. Ora, mexe, mexe que é bom, é o fim de semana, o fim de semana é bom, não é? Ora, então, vocês estão na presença de Lourenço com mais uma emissão que tem por título Fim de Semana à Porta. E hoje somos o dia sexta-feira, 13 de março de 2026. Então, desejo-vos tudo de bom, muita saúde e fiquem bem à escuta da Rádio Arcanciel 96.2, que eu estarei cá com vocês das 9 até ao meio-dia com muitas, muitas músicas portuguesas. Então, vamos já começar com mais uma bela canção que tem por título Leandro Cruz, Leva-me à Lua. Então, vamos até à Lua a ver com Leandro Cruz. Thank you.

Ora, então vimos de escutar Fernando Santana, A Única Mulher, e continuamos com a nossa Agatha, Chora no Meu Colo. Paulo, ai, no meu colo não chora, não. Então vamos escutar esta bela canção de Agatha. Chora no meu colo como eu faço sempre, que afinal não é fraqueza se isso acontecer. Fica à vontade que eu não vou dizer aos teus amigos que tu és diferente. Se queres gritar, grita no meu colo que eu guardo o segredo. Vou-te afagar como tu me afagas quando tenho medo. Que afinal, só por tu seres homem e eu ser mulher, rigorosamente nada quer dizer. Não tenhas vergonha de chorar mais cedo. Quero ser o teu colo, o teu regalo comigo, e viver tudo contigo, contigo. Sabes bem, quando preciso nem sequer imploro, que é no teu colo que eu choro, ai choro. Então vem, atira as mãos pela porta fora, que um homem também chora. Estamos à escuta de Agatha, Chora no Meu Colo. E a seguir vamos continuar com o nosso Marante. Marante que nos diz, mandando a tristeza embora. É verdade, temos que mandar a tristeza embora, que a gente aqui só quer é uma alegria. E para vocês aí desse lado também, muita alegria. É o que eu desejo e muita saúde. Então, fiquem à escuta da Rádio Arcancial 96.2. Vocês estão na presença de Lourenço, da Nova até ao meio-dia, com a missão que tem pelo título Fim de Semana à Porta. Deixei a porta e a mágoa deixei lá fora. Não quero nada pra ti. ferir meu coração. Não tenho tempo para pensar em desenganos. Quero esquecer o meu passado de ilusão. A minha vida está do jeito que eu queria. É só carinho, é só amor, é só paixão. Tristeza bateu à porta, pedi pra ela sair. Eu procuro a solidão não mora aqui. Aqui a felicidade é de noite e é de dia. Depois que ela chegou, a vida é só alegria. Não tenho tempo para atender a tristeza. Não tenho tempo para encontrar a solidão. Fechei a porta e a mágoa deixei lá fora. Não quero nada para ferir meu coração. Não tenho tempo para pensar em desenganos. Quero esquecer o meu passado de ilusão. A minha vida está do jeito que eu queria. É só carinho, é só amor, é só paixão. Não tenho tempo para atender a tristeza. Não tenho tempo para encontrar a solidão. Fechei a porta e a mágoa deixei lá fora. Não quero nada para ferir meu coração. Não tenho tempo para pensar em desenganos. Quero esquecer o meu passado de ilusão. A minha vida está do jeito que eu queria. É só carinho, é só amor, é só paixão. Então íamos de escutar Marante mandando a tristeza embora e continuamos com o nosso Grulo de Mel. Por que é que não voltas? Então volta que a gente espera. Por que é que não voltas? Porque o primeiro passo eu quero que seja teu. Por que é que não voltas? Voltarmos os dois ao mesmo tempo e não culpar ninguém do sofrimento. Voltarmos a fazer um arco-íris e passo a passo ter de novo que acabamos. Já é tempo de voltarmos. Eu estou à espera de ti. Não vale a pena esta guerra sem sentido. Perde o orgulho bandido e volta logo para mim. Não volta. Talvez o meu orgulho seja mais forte do que eu. O que é que não volta? Porque o primeiro passo eu quero que seja teu. O que é que não volta? Talvez a consciência ainda me pese o desfio. O que é que não volta? Passo a passo, tem de novo que acabamos. silêncio do que plantei quando a gente era verdade. Sobre o pouco eu não rodei e o jardim virou saudade. Meu amor, se hoje for à noitinha ao meu jardim, por lá le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Foste tu quem jurou já não me amar, gritou não mais voltar à minha vida. Foste tu quem trocou tudo por outro sem sequer parar um pouco na saída. Hoje sei que essa paixão acabou e tu pensas que eu cá estou à espera ainda. Se ninguém te diz e antes que me batas a porta, deixa que eu te diga. Hoje estou noutros braços e só por culpa tua, só por culpa tua, sabes bem. Hoje estou noutros braços e só por culpa tua, tu é que quiseste um outro alguém. Tua sabes bem, hoje dou outros passos e só por culpa tua, tu é que quiseste um outro alguém. Foste tu quem falou já não te querer, quem deixou todo o meu ser numa fria. foste tu que me trocou por romance, sem me dar nenhuma chance na despedida. Hoje sei que essa paixão acabou e tu pensas que eu cá estou. Espera ainda, se ninguém te diz que estou noutra, e antes que me bates à porta, deixa que eu te diga. Hoje estou noutros braços e só por culpa tua, só por culpa tua, sabes bem. Hoje estou noutros braços e só por culpa tua, tu é que quiseres um outro alguém. Hoje dou outros passos e só por culpa tua, tu é que quiseste um outro alguém. Hoje estou outros braços e só por culpa tua, só por culpa tua, sabes bem. Hoje dou outros passos, só por culpa tua, tu é que quiseste um outro alguém. Hoje estou noutros braços, e só por culpa tua, só por culpa tua. Ora, então estamos à escuta de José Alberto Reis, Por Culpa Tua, e a seguir vamos ficar com Bárbara Bandeira, Marcha. Dizem que o amolador anuncia transformações, como uma espécie de presságio no meio da rua. A sorte de uns, mas o azar de outros. Tantas vezes. Várias estrias. Ai, Manel. Agora tens duas opções. Pegas esta moeda e vais buscar mais um? Ou atiras ao mar e esperas que ela volte? Isto é coisa, coisa de mulher. Andar de mãos dadas, falar que é sua namorada, pedir uma bicotinha, dizer que tá na minha. Isto é coisa, coisa de mulher. Pedir pra levar ela no colo, andar de cavalinho, fazer amor devagarzinho. Isto é coisa, coisa de mulher. Te ganha no papo sem força, dizer que te ama e que chora. Quando você vai embora, dizer que sem você no mundo tudo acaba, tudo desaba. É como um terremoto. Te ver com sua ex na foto, te ver deitado no sofá e ela sozinha na cama. Pedir um abraço, te pedir espaço, dizer que você manda no pedaço. Isto é coisa, coisa de mulher. Te ganhar no papo sem força, dizer que te ama e que chora. Quando você vai embora, dizer que sem você no mundo tudo acaba, tudo desaba. É como um terreno. Devem ser amadas, cuidadas e nunca magoadas. Trate sua mulher com jeitinho, nunca deixe lhe faltar uma pitada de carinho. E se ela estiver de TPM, deixe ela quietinha, quentinha. Mas nunca fique muito longe, nunca deixe ela sozinha. Lhe traga chocolate, flores. Irá ganhar em dobro por todo o seu esforço. Isto são coisas, coisas de mulher. A estrada, onde o verde nunca falha, gente forte, mão calejada, coração que nunca falha. Nas aldeias entre rios, canta-se ao cair da tarde, é saudade que se acende, é verdade que não arde. E cada passo que dou, o país vem comigo, do norte ao sul, cada rosto é Amor. Pelas beiras vejo a serra, gente simples, alma aberta. Fogão aceso na sala, mesa cheia, porta certa. Aldeias de pedra antiga, histórias presas ao chão. Quem passa leva carinho, quem fica ganha canção. No Alentejo o tempo abranda, o sol pinta o horizonte. Voz tranquila, passo lento, sombra fresca junto à fonte. Aldeias brancas, silêncio, com quente ao amanhecer. É terra que abraça a alma, difícil de esquecer. E no Algarve o mar chama, com seu brilho de cristal. Gente quente como o clima, sorriso doce e leal. Aldeias de pescadores, noites longas de verão, onde a lua dança o semba no calor da multidão. Ora então, são 9 horas e 48 minutos, estamos quase na nossa primeira hora de missão, que tem por título Fim de Semana à Porta. E vimos de escutar então a difusão que tinha do Algarve. E vamos continuar com a nossa e uma de Bela Desgarrada, entre mãe e filha, Alice Marciana. E vamos ficar com esta Bela Desgarrada para vocês escutar aí desse lado. Thank you.

Perfeito, já passamos a nossa primeira hora, são 10 horas aqui nas ondas da Rádio Arcancel 96.2 e passamos a nossa primeira hora com a música musical do Brasil. E vamos continuar com mais uma bela canção, Miragem Sonde, Amor Proibido, com música portuguesa. Então, uma ótima manhã para vocês. E eu já sei que me vou queimar. Dizes que eu sou só um desejo, mas quando eu chego começas a olhar. És vendaval na minha vida, eu sou teimoso e volto outra vez. Mesmo sabendo que é despedida, acabo preso nos braços teus. Mas feriste fundo com esse jeito de me prender. Digo que saio do teu mundo, mas basta um beijo para me perder. Somos promessa mal resolvida, história antiga de tentação. Juro que mudo a minha vida, mas volto sempre para tua mão. Chinelo a bater chão no compasso verdadeiro.

sei viver. E vimos de escutar Hugo Manuel Amanhã Quando Acordar. E vamos continuar com Helena Correia, Roça, Roça Comigo. Comigo? Não, bate, não pode roçar. E então eu também quero mandar um bom dia para o meu amigo Florão. Florão, amigo que nos grava todas as canções e todas as emissões que a gente passa aqui na Rádio Arcancel 96.2, que ele já mandou uma mensagem por telefone. Então, para ele, um ótimo dia e tudo bom. E vamos continuar então com Helena Correia, Roça, Roça Comigo. Contigo dançar. A batida é boa, vais sentir um movimento. Esta dança é nova e tu também vais gostar. Coladinhos dois, aí vai ser pela noite dentro. Vem balançar, auê, dança comigo, auê. Na festa do roça tudo dança carradinho. Vem que zombar, auê, vem balançar, auê. Ritmo caliente, roça, roça.

apertadinha, que doçura de mulher. Tiro cedo e ponho à noite, e às vezes à tardinha, estou até mudando o óleo na garagem da vizinha. Olho o carro, tiro o carro, a hora que eu quiser. Que garagem apertadinha, que doçura de mulher. Tiro cedo e ponho à noite, e às vezes à tardinha, estou até mudando o óleo na garagem da vizinha. Matos, esta noite ela vai ver. E vamos continuar então, e tenho aqui uma dedicatória que é da parte de Manuela de Araújo para o seu marido, e também não esquecendo Rosi e Livia e a Glória, que é a nossa animatriz que faz perdão, estou um pouco de mal da voz, mas bom. E também não esquecendo a Glória, que é a nossa animatriz das quartas-feiras, das 14 às 16, e também para toda a auditória da rádio, e não esquecendo o animador. Da minha parte, muito obrigado e desejo um ótimo dia. E vamos escutar então Cláudia Navarro com a Força de Deus. Cláudia Nayar com a Força de Deus. Arc-en-ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Pois estivemos aqui a ouvir o Henrique Matos pelos caminhos de Portugal e é uma senhora que me telefonou logo de Portugal, que andava lá a caminhar um bocadinho em Portugal. Então, para ela, um ótimo dia, tudo bom e boa escuta na Rádio Arcancel 96.2. E vamos continuar com o Sol de Tom. Roubar um beijo é bom. Sem pensar, pedi-te um beijo, tu fugiste ao meu amor. Beijo de amor não se deve recusar. Beijo de amor é aceito com calor. Quem pede um beijo tem sede de ser beijado. Quem pede um beijo tem amor para oferecer. Quem pede um beijo deve estar apaixonado. Quem nega um beijo deixa uma alma a sofrer. Roubar um beijo é bom, a tua boca, amor. Roubar um beijo é como roubar uma flor. Roubar um beijo é bom, a tua boca, amor. Roubar um beijo é uma prova de amor. Roubei-te um beijo à tua boca mimosa. Roubei-te um beijo debaixo de uma figueira. Roubei-te um beijo porque tu eras teimosa. Roubei-te um beijo pois não tinha outra maneira. Beijo roubado não tem o mesmo sabor que um beijo dado só por estima ou afeição. Beijo roubado é uma prova de amor. Beijo roubado marca fogo o coração. Roubar um beijo é bom, a tua boca, amor. Roubar um beijo é bom, roubar uma flor. Roubar um beijo é bom, a tua boca, amor. Roubar um beijo é uma prova de amor. Destes-me um beijo depois de eu te roubar um. Destes-me um beijo, mas coragem sempre envergonhada. E desde então não te roubei mais nenhum. E desde então estás por mim apaixonada. Bendita a hora em que me tornei um ladrão. Bendita a hora em que tu me perdoaste. Bendita a hora em que dissestes que não. Bendita a hora em que comigo casaste. Roubar um beijo é bom, a tua boca, amor. Roubar um beijo é bom, roubar uma flor. Roubar um beijo é bom, a tua boca, amor. Roubar um beijo é uma prova de amor. Roubar um beijo é bom, a tua boca, amor. Roubar um beijo é bom, roubar uma flor. Roubar um beijo é bom, a tua boca, amor. Roubar um beijo é uma prova de amor. Ai, ai, ai, roubar um beijo é uma prova de amor, é, é. Então vamos continuar com o nosso Ricardo Ribeiro amanhã. Ora, amanhã é outro dia, não é? Entre dentes e punhais, no vazio que por vezes me dás. Noite o teu tempo é canto passageiro, voo-me de caminheiro, pensa sem tabuleiro. Amanhã lembro quem é. Mais cedo que os nós que demos à vida. No amanhã que amanhece a teus pés. Em noites frias de chuva na mão, atiras para a vala o meu coração. Tempo de glória, de um amor livre, ai, que conta uma história de quem sobrevive. Ai, amanhã vivo mais cedo. Amanhã lembro quem é. Mais cedo que os nós que demos à vida. No amanhã que amanhã sai a teus pés. Na tua noite lisa e suave, deitada rosa,

tem anos de perdão. Tem 100 anos de perdão. Tem 100 anos de perdão. Saudade de tudo o que lá passamos. Os anos foram passando, a escola um dia acabou. Por outro lado, chorando, cada um de nós avalou. Por onde andas, não sei. Tantas vezes em ti pensei, não sabendo o que fazer para saber algo de ti, dando lugar procurei. Tão triste eu digo aqui, por onde andas não sei, por onde andas não sei. E a juventude tão se foi diferente, guardo-te linda estrela gravada na minha mente. Chorastes por mim, por ti eu também chorei. O nosso destino é assim, por onde andas não sei. Por onde andas não sei, ou quem me dera saber. Tantas vezes em ti pensei, não sabendo o que fazer para saber algo de ti, tanto lugar procurei. Tão triste eu digo aqui, por onde andas não sei. Por onde andas não sei, ou quem me dera saber. Tantas vezes em ti pensei, não sabendo o que fazer para saber algo de ti, dando lugar procurei. Tão triste eu digo aqui, dando lugar procurei. Por onde andas não sei, por onde andas não sei, por onde andas não sei. Ora, então, em vez de escutar o solo do Torrão, por onde andas, não sei. Ora, eu estou aqui, todo mundo sabe que eu estou aqui, nas ondas da Rádio Arcancel, 96.2. Então, estamos a 3 minutos das 11 horas e eu vou passar a uma página de publicidade e depois continuaremos com a nossa última hora, que tem por título da missão O Fim de Semana à Porta, apresentado por Lourenço. Então, vamos escutar uma página de publicidade e depois continuaremos com as nossas belas músicas até ao meio-dia. Então, até já. Arc-en-Ciel, la radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. Où courez-vous?

mas é depois da seca o mesmo cheiro de estar. Tenho lá no meu quintal uma roseira enxertada, dá rosas tantas e tantas, a seguir dá rosas brancas e dá outras em canal. Estamos à escuta de Amaro, Roseiras Enxertadas, e continuamos então com mais uma bela canção que tem por título Tonicha Zumba na Caneca, mas ainda é muito cedo para nós ir para a caneca, não é? Ainda são 11 horas e 7 minutos, aperitivo é mais logo, então vamos ouvir esta bela canção. Good. Então estamos à escuta Tonicha Zumba na Caneca e vamos ficar com o nosso Vandalusa Se a Casa Cair. Sozinha com a minha tequila, perdida naquele bar. Disseram que eu perdi o norte, que deixei o coração. Estamos então à escuta de Mónica Sintra, Podem Falar, e vamos continuar com Zé Amaro, Malhão de Beijo. E eu dei-lhe um beijo na testa. Ela disse mais abaixo. Arc-en-Ciel Orléans. Vimos de escutar Zé Amaro, Malhão do Beijo, e vamos continuar com o nosso dia paisão, a Bela Portuguesa. E esta música é a pedida do senhor Fernando, um camionista que passa aí na zona do Orleão. Ele tem Jean a descarregar o seu caminhãozinho e telefonou-me então, e estão esquecendo também a sua namorada Emília Lourenço. Então, vou passar esta bela canção e para todas as belas portuguesas. E vamos então escutar esta bela canção de Apaisão. Mais gostosa das mulheres que Deus pode criar.

tem para ver se encontro alguém que goste tanto da noite quanto eu, para ver a mulher mais linda. Vou ao fim do mundo ou mais ainda, ninguém gosta mais da noite do que eu. Ora, e vimos de escutar o Zé Praia, Ninguém Gosta Mais da Noite do Que Eu. E vamos continuar com mais uma dedicatória, e esta dedicatória é da parte de Carlos Rocha para todos os seus colegas de trabalho. Então ele disse para eu passarem o Kim Barreiros, recebi um convite. Então para ele e para os colegas, um ótimo dia, tudo bom e muita coragem. Então, 11 horas e 32 minutos. Espatei 3 beijos na velha, porque essa era a primeira. Quero-lhe o meu merecimento, como se chama a sua filha. Quero-lhe o meu merecimento, não quero que ela te diga que eu venho com o descaramento. Olha, chama-se Joaquina, é única e é morgada. Você não lhe deia beijos, que ela é muito envergonhada. Você vai cear conosco, mas eu quero um favorzinho. Vai com a Joaquina à adega tirar uma caneca de vinho. Como sabe, não é longe, é perto e bom caminho. Apertava elas saíam. Sur Arc-en-Ciel Orléans. Juntos outra vez, pois tudo passou. Hoje estamos juntos.

melhor ninguém duvida. Sou tudo na vida dela e ela é tudo na minha vida. Ela chora, chora, eu choro também. Esse nosso choro é de querer bem. Ela chora, chora, eu choro. Não me des só um beijo, dá-me um, dá dois, dá três. Porque amar deste jeito não me chega uma só vez. Não me des só um beijo, dá-me um, dá dois, dá três. Quanto mais te desejo, mais eu quero que me des. Dá-me um, dá dois, dá três. Para 11 horas e 55 minutos e estamos à escuta de Rebeca, um beijinho português da Munda 2 da 3. E vamos continuar e já será a última canção que vou passar na minha emissão, que tem por título O Fim de Semana à Porta. E vamos continuar com Nema-nos, Paz, Paz, Funaná. E depois deixaremos com a RTP Internacional e desejo-vos um ótimo fim de dia, um bom fim de semana e até sexta-feira próxima, se Deus quiser. Então, tchau a todos e um ótimo dia. Mas quem te disse que eu quero e até desejo? sem paixão. Ai, ué. Eu hoje quero é paz, paz, paz. Sentir o teu calor, oh, oh, oh. Sem nunca olhar para trás, paz, paz. Só amar sem ter amor. Eu hoje quero é paz, paz, paz. Sentir o teu calor, oh, oh, oh. Sem nunca olhar para trás, paz, paz. Só amar sem ter amor. Um ótimo fim de dia, tudo bom e até sexta-feira, se Deus quiser. No continente e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. De regresso à atualidade, agora com os títulos desta edição. Os dias passam, mas no Médio Oriente o cenário não se altera. A Turquia anuncia que foi destruído mais um míssil disparado pelos iranianos contra a base da NATO no país e Teherão volta a registrar fortes explosões. Já a seguir, olhamos para o que se está a passar na região e analisamos os impactos da disrupção nas cadeias de transporte de petróleo e de gás devido ao encerramento do Estreito de Hormuz. O crudo continua a ser negociado acima dos 100 dólares por barril. O Tribunal Constitucional rejeitou a reclamação apresentada por Luís Montenegro sobre a divulgação de clientes da empresa Spinum Viva. Com esta decisão, a lista de clientes da empresa do ramo familiar do Primeiro-Ministro passa a ser pública. Notícias com edição de João Vasco. Um terceiro míssil disparado do Irão foi destruído pela NATO no espaço aéreo turco. A informação foi adiantada na última hora pelo Ministério da Defesa da Turquia. Ao 14º dia de guerra, o Irão continua a contra-atacar e a sofrer ataques. A cidade de Teherão, Daniel Belo, foi alvo de bombardeamentos esta manhã. E as agências iranianas dão conta de, sobretudo, um ataque que atingiu edifícios em Javadié, um bairro periférico no sul da capital, perto do local onde decorria um desfile com milhares de pessoas que assinalavam o Al-Quds, o dia de Jerusalém, a última sexta-feira do mês sagrado do Ramadão. As imagens divulgadas pela agência Nor News mostram os participantes no desfile a gritar quando ao fundo se vêem colunas de fumo. O secretário do Conselho Supremo da Segurança Nacional, Ali Larijani, era um dos participantes no desfile e disse à Al Jazeera que o ataque mostra apenas a fraqueza e a confusão de Israel. Uma pessoa terá morrido como consequência deste ataque, atingida por estilhaço.